Ficheiro 82, página 667. Um ruído metálico estranho despertou-me. Empurrei a cabeça para fora do cobertor e pisquei os olhos na direção do barulho, descobrindo o meu nariz a 30 centímetros do joelho coberto de xadrez de Jamie. Acordada? Algo prateado e tilintante desceu, de repente, à altura do meu rosto. E um grande peso foi depositado em volta do meu pescoço. Que diabo é isso? Perguntei, sentando-me atónita e olhando para baixo. Tinha dependurado um colar composto por um grande número de objetos de metal de cerca de 8 centímetros, cada qual com uma haste dividida e uma argola na ponta, pendente num cordão das botas de couro. Alguns dos objetos estavam enferrujados na parte superior. E outros eram novos em folha. Todos apresentavam arranhões ao longo das hastes, como se tivessem sido arrancados à força de algum objeto maior. Trofeus de guerra, Sassenach, disse Jamie. Ergui os olhos para ele e soltei um pequeno grito diante da visão. Ah! Exclamou ele, colocando a mão no rosto. Esqueci-me, não tive tempo de lavar a cara. Quase me mataste de susto, declarei eu, com a mão pressionada contra o coração alvoroçado. O que é isto? Carvão, respondeu ele. E com a voz abafada pelo pano com que esfregava o rosto. Afastou-o e riu-se. Remover a parte do negrume, do nariz, do queixo e da testa, que brilhavam com uma coloração bronze-rosada no meio da sujidade remanescente. Os seus olhos, entretanto, continuavam rodeados por um círculo negro, como os de um guaxinim, e linhas de carvão desenhavam um parêntese na sua boca. Apenas começara a amanhecer, e na luz turva da tenda, o seu rosto e os cabelos escurecidos tendiam a diluir-se no fundo pardacente da parede de lona atrás dele, dando a impressão, distintamente perturbadora, de que eu estava a falar com um corpo sem cabeça. Foi ideia tua, disse ele. Ideia minha? Parece que saíste de um espetáculo de menestréis caracterizados de negros, retorqui. O que andaste tu a fazer? Os seus dentes reluziram. A brancura brilhante destes destacava-se no meio das linhas enegrecidas que tinha no rosto. Incursão de comando militar, respondeu ele com imensa satisfação. Comando é a palavra certa? Meu Deus! Exclamei. Estiveste no campo dos ingleses? Virgem Maria, não foste sozinho, espero. Não poderia deixar os meus homens fora da diversão, não é verdade? Três deles ficaram a guardar-nos e o resto teve uma noite muito produtiva. Indicou o meu colar com orgulho. Contrapinos das carroças dos canhões. Não podíamos trazer os canhões, nem danificá-los sem fazer barulho. Mas eles não irão muito longe sem rodas. O general Cope vai ficar com 16 belos canhões encalhados na planície. Examinei atentamente o meu colar. Muito bem, mas eles não podem inventar novos contrapinos? Parece que algo semelhante pode ser feito com um arame grosso. Ele assentiu com a cabeça, sem que a sua expressão de orgulho se abatesse. Sim, podem, mas de nada lhes adiantaria sem novas rodas onde colocá-los. Ergueu a aba da tenda e fez um gesto indicando o sopé da colina, onde agora eu podia ver Murtagh, negro como um demónio ressequido, supervisionando as atividades de vários demónios de menor patente, igualmente decorados. Estes alimentavam alegremente uma enorme fogueira com as últimas de 32 grandes rodas de madeira. Os aros de metal das rodas jaziam numa pilha ao lado. Fergus, Kincaid e um dos outros rapazes haviam improvisado um jogo com um deles, rolando de um lado para o outro com varas. Ross estava sentado ali perto, num tronco de árvore caído, bebericando de um copo de chifre e preguiçosamente girando outro aro em volta do braço musculoso. Ri perante a cena. Jamie, tu és mesmo inteligente. Posso ser inteligente, retrucou ele. Mas tu estás seminua e já estamos de partida. Tens alguma coisa para vestir? Deixámos as sentinelas amarradas num redil abandonado, mas as restantes já devem ter acordado a esta altura e em breve partirão no nosso encalço. É melhor irmos embora daqui. Para enfatizar as suas palavras, a tenda sacudiu-se repentinamente por cima de mim quando alguém soltou as amarras de um dos lados com um puxão. Dei um grito agudo de surpresa e lancei-me sobre os alforjes, enquanto Jamie saía para supervisionar os pormenores da partida. A meio da tarde chegámos à vila de Trenant. Empoleirada sobre as colinas acima do litoral, o vilarejo, geralmente tranquilo, agitava-se sob o impacto do exército das terras altas. A maior parte do exército podia ser vista nas colinas distantes, de frente para uma pequena planície que se estendia até à beira-mar. Mas com as frequentes e desorganizadas idas e vindas, havia tantos homens em Trenant quanto fora dela, com destacamentos a deslocar-se para cima e para baixo, numa formação militar desordenada, mensageiros galopando de um lado para o outro, alguns em póneis, outros a pé, e mulheres, crianças, simpatizantes. Todos estes últimos superlotavam as cabanas e sentavam-se ao ar livre, recostados contra muros de pedra e alimentando bebés sob o sol intermitente, chamando os mensageiros que passavam para saber notícias das ações mais recentes. Parámos à margem desta atividade efervescente e Jamie enviou-me o tag para descobrir por onde andaria Lord George Murray, o comandante-chefe do exército, enquanto ele se arranjava rapidamente numa das cabanas. A minha própria aparência deixava muito a desejar. Embora não estivesse deliberadamente coberta de carvão, o meu rosto exibia, sem dúvida alguma, listas de sujidade deixadas como lembrança das várias noites dormidas ao ar livre. A dona da casa forneceu-me gentilmente uma toalha e um pente, e eu estava sentada à sua mesa, lutando com os meus caracóis indomáveis, quando a porta se abriu e o próprio Lord George irrompeu na sala sem a menor cerimónia. O seu traje, habitualmente impecável, estava desalinhado, com vários botões abertos na cintura. O lenço pendia solto do seu pescoço e uma das ligas da meia estava desatada. A sua peruca fora enfiada sem qualquer embaraço num dos bolsos e os seus próprios cachos, castanhos e ralos estavam espetados no ar, dando a impressão de que ele os andara a puxar por puro desespero. "Graças a Deus!" exclamou ele. "Um rosto normal, finalmente." Em seguida, inclinou-se para a frente, estreitando os olhos para ver melhor Jamie. A maior parte do pó de carvão fora retirada dos seus cabelos afogueados quando foram lavados, mas fios cinzentos escorriam-lhe pelo rosto e pingavam no peito da camisa. As suas orelhas, esquecidas na pressa das suas abluções, ainda estavam negras de carvão. "O que?" começou por dizer o perplexo Lord George, mas interrompeu-se, sacudiu a cabeça rapidamente uma ou duas vezes, como se quisesse livrar-se de algum produto da sua imaginação, e retomou a conversa, parecendo não ter observado nada de extraordinário. "Como vão as coisas, senhor?" perguntou Jamie, respeitosamente, também fingindo não notar o rabo de cavalo amarrado com a fita da peruca, que pendia do bolso de Lord George, balançando como o rabo de um cão, quando Sua Excelência gesticulava violentamente. "Como vão as coisas?" repetiu ele. "Bem, vou-lhe dizer, senhor. Vão para leste, depois para oeste, e depois metade desta colina para almoçar, enquanto a outra metade segue a marchar, Deus sabe para onde. É assim que as coisas vão." "As coisas," disse ele momentaneamente aliviado com a sua explosão, "são o leal exército das terras altas de Sua Alteza." Um pouco mais calmo, começou a relatar-nos os acontecimentos que se tinham tornado públicos desde a chegada do exército a Trenant no dia anterior. Ao chegar com o exército, Lord George deixara a maior parte dos homens na vila e apressara-se com um pequeno destacamento para tomar posse dos montes acima da planície. O príncipe Carlos, tendo chegado um pouco depois, ficou contrariado com esta medida, e disse-o alto e bom som. Sua Alteza, então, reunira metade do exército e seguira marchando na direção oeste. O Duque de Perth, nominalmente o outro comandante-chefe, seguia de modo servil no seu rastro, presumivelmente para avaliar as possibilidades de atacar a partir de Preston. Com o exército dividido e Sua Excelência ocupada em falar com os habitantes do vilarejo, que sabiam muito mais sobre as regiões vizinhas do que Sua Alteza ou ele próprio, O'Sullivan, um dos confidentes irlandeses do príncipe, incumbira-se de convocar um contingente de Lochiel, os homens do clã Cameron, no pátio da igreja de Trenant. Cope, é claro, trouxe alguns canhões montados em cima de carroças e bombardeou-os, disse Lord George de um modo sombrio. E eu tive uma tarde infernal com Lochiel. Ele estava compreensivelmente contrariado por ter vários dos seus homens feridos, sem qualquer razão aparente. Pediu para que os seus homens batessem em retirada, e eu, naturalmente, aceitei o pedido. Após o que vem lá o idiota de Sua Alteza, o O'Sullivan, desgraçado, só porque ele desembarcou em Eriskay com Sua Alteza, o sujeito acha que, bem, de qualquer forma, lá vem ele a choramingar, dizendo que a presença dos Cameron no pátio da igreja é essencial. Essencial, veja bem. Se vamos atacar pelo oeste, eu disse-lhe com todas as letras que vamos atacar pelo leste, se é que vamos realmente atacar. Tal perspectiva deixa-nos muitas dúvidas no presente momento, já que não sabemos exatamente onde está a metade dos nossos homens, nem Sua Alteza, por falar nisso, acrescentou, num tom que deixou claro que ele considerava o paradeiro do príncipe Carlos apenas uma questão de interesse académico. E os chefes? Os Cameron de Lochiel tiraram à sorte o direito de lutar do lado direito da batalha, se esta se concretizar. Mas os MacDonald, tendo concordado com o arranjo, agora negam com veemência terem dito tal coisa e insistem que simplesmente não lutarão se lhes for negado o tradicional privilégio de lutar do lado direito. Tendo iniciado o relato com bastante calma, Lord George encolerizara-se outra vez no decorrer da exposição e, nesse ponto, pôs-se de pé de um salto, esfregando o couro cabeludo energicamente com as duas mãos. Os Cameron foram treinados o dia inteiro. A esta altura já tiveram de marchar de um lado para o outro tantas vezes que já não sabem onde fica o pau ou o traseiro. Com seu perdão, madame, acrescentou, lançando um olhar distraído na minha direção. E os homens de Clan Ranald andaram à briga com os de Glengarry. Calou-se, com o maxilar inferior esticado para a frente e o rosto vermelho. Se Glengarry não fosse quem é, bem... Excluiu Glengarry com um rápido aceno de mão e retomou a sua marcha de um lado para o outro. A única bênção salvadora da questão, disse ele, é que os ingleses foram forçados a dar meia volta também, em resposta às nossas manobras. Estas obrigaram a tropa de Cope a mudar de direção nada menos que 4 vezes. E ele agora estendeu o seu flanco direito quase até ao mar, sem dúvida imaginando o que em nome de Deus faremos em seguida. Inclinou-se e espreitou pela janela como se esperasse ver o próprio general Cope avançando pela rua principal para lhe fazer essa pergunta. Onde se encontra exatamente a sua metade do exército neste momento, sir? Jamie fez intenção de se unir a Sua Excelência nas suas peregrinações aleatórias pela cabana, mas foi detido pela mão que eu depus no seu colarinho. Armada com uma toalha e uma bacia de água morna, eu ocupara-me durante a exegese de Sua Excelência a remover o carvão das orelhas do meu marido. Elas destacavam-se agora, róseas e brilhantes, devido à limpeza. Na serra, a sul da cidade, nós ainda controlamos o terreno elevado, não é verdade? Sim, parece bom, certo? Sua Excelência sorriu desoladamente. Entretanto, a ocupação do terreno alto dá-nos relativamente pouca vantagem. considerando o facto de que o terreno imediatamente abaixo da serra está pontilhado de poças e áreas pantanosas. Santo Deus! Há uma vala de 2 metros cheia de água que corre por uns 3 quilómetros ao longo do pé dessa serra. A distância entre os dois exércitos neste momento é de pouco mais de 500 metros e poderiam ser 500 quilómetros no que me diz respeito ao que podemos fazer. Lord George enfiou a mão no bolso à procura de um lenço, tirou-o e ficou a olhar fixamente para a peruca com a qual estivera prestes a limpar o rosto. Eu ofereci-lhe gentilmente o lenço sujo de pó de carvão. Ele fechou os olhos, inalou com força pelas duas narinas, depois abriu-os e fez-me uma mesura com os seus modos corteses de costume. Um seu criado, madame. Limpou o rosto escrupulosamente com o pano sujo, devolveu-me educadamente e colocou a peruca desgrenhada na cabeça. Que o diabo me carregue! Declarou ele claramente, se vou deixar que aquele palerma nos faça perder a batalha. Virou-se para Jamie com um ar decidido. Quantos homens tem, Fraser? 30, senhor. Cavalos? 6, senhor. E 4 pôneis, como animais de carga. Animais de carga? Ah, carregam provisões para os seus homens? Sim, senhor. E 60 sacas de farinha, retiradas de um destacamento inglês ontem à noite. Ah, e um morteiro de 40 centímetros, senhor. Jamie comunicou esta última informação com uma expressão de tão perfeita indiferença e simplicidade que tive vontade de lhe enfiar o lenço pela garganta abaixo. Lord George fitou por um instante e depois um dos cantos da sua boca torceu-se para cima com um sorriso. Então é assim. Bem, venha comigo, Fraser. Pode contar-me tudo no caminho. Girou-nos calcanhares em direção à porta e Jamie, lançando-me um olhar espantado, pegou no seu chapéu e seguiu-o. À porta da cabana, Lord George parou de repente e virou-se. Ergueu os olhos para a figura imponente de Jamie, o colarinho da camisa aberto e o casaco atirado apressadamente sobre o braço. Posso estar com pressa, Fraser, mas ainda temos tempo suficiente para observar as regras de conduta. Vá dar um beijo de despedida à sua mulher, homem. Encontramo-nos lá fora. Girando nos calcanhares, fez-me uma profunda reverência, de tal modo que o rabo de cavalo da sua peruca caiu para a frente. Um seu criado, madame. Eu sabia o suficiente a respeito de exércitos para compreender que nada de muito evidente deveria acontecer nos próximos tempos. E, como previsto, nada aconteceu. Grupos aleatórios de homens marchavam para baixo e para cima na única rua principal de Trenant. Mulheres simpatizantes e os cidadãos desalojados de Trenant corriam de um lado para o outro sem direção, sem saber se deveriam ir-se embora ou ficar. Os mensageiros arremessavam-se em diagonal por entre a multidão, levando bilhetes escritos. Eu já estivera com Lord George antes, em Paris. Ele não era o tipo de homem de fazer cerimónia, quando a ação era a atitude preferível. Embora eu achasse provável que a sua irritação relativamente ao comportamento do príncipe Carlos e uma vontade de escapar da companhia de O'Sullivan fossem os fatores determinantes por ele ter ido pessoalmente ao encontro de Jamie, em detrimento de qualquer desejo de agilidade ou discrição. Enquanto o contingente total do exército das Terras Altas se situava em algum ponto entre 1500 e 2000, 30 homens não deveriam ser encarados nem como uma dádiva dos deuses, nem menosprezados. Olhei para Fergus, que se remexia de um lado para o outro, como um sapo na dança de sanguido, e decidi que eu mesma deveria enviar algumas mensagens. Há um ditado: em reino de cegos, quem tem um olho é rei. De imediato, inventei uma analogia com base na experiência. Quando ninguém sabe o que fazer, qualquer um que dê uma sugestão sensata será ouvido. Havia papel e tinta nos alforjes. Sentei-me, observada com uma admiração quase supersticiosa pela dona da casa, que provavelmente nunca vira uma mulher escrever nada antes, e redigi um bilhete para Jenny Cameron. Fora ela quem liderara 300 homens do clã Cameron pelas montanhas para se unirem ao príncipe Carlos quando ele ergueu a sua bandeira em Glenfinnan, no litoral. O seu irmão, Hugh, ao chegar atrasado a casa e ouvindo o que acontecera, cavalgara a toda a velocidade até Glenfinnan para assumir o comando dos seus homens. Mas Jenny recusara-se a voltar para casa e perder a diversão. Ela adorara a breve paragem em Edimburgo, onde Carlos recebeu o clamor dos seus súbditos leais, mas mostrara-se igualmente disposta a acompanhar o seu príncipe a caminho da batalha. Eu não possuía um sinete, mas o gorro de Jamie estava numa das sacolas, ostentando um distintivo com o brasão e o lema do clã Fraser. Retirei-o e pressionei-o no borrão de cera de vela derretida com que eu selara o bilhete. Ficou com uma aparência muito oficial. Para a senhora escocesa com sardas, instruí Fergus e, com satisfação, observei-o lançar-se porta fora para o tumulto da rua. Eu não fazia a menor ideia de onde Jenny Cameron poderia estar naquele momento, mas os oficiais estavam acortelados na casa paroquial perto da igreja, e esse era um lugar tão bom para começar a procurar quanto qualquer outro. Pelo menos a busca manteria Fergus longe de travessuras. Concluída esta tarefa, voltei-me para a dona da casa. Bem, disse eu, o que é que tem aí de cobertores, lenços e anáguas?